parte do povo sem ter diversão. É preciso soltar suas ânsias, tirar as baleias do seu coração. E nas tranças banhadas de ouro, a loira lindaça que baila comigo. Estou preso e não quero perdão, pois esta prisão é meu doce castigo. Me liberto num baile campeiro de amor e de trago, em seguida me ensopo. Me fascina este cheiro de China, o ronco de gaita e barulho de copo. Me liberto num baile campeiro de amor e de trago, em seguida me ensopo. Me fascina este cheiro de China, o ronco de gaita e barulho de copo. Música Chucra dos Pampas, no amanhecer na querência. Quando tu passas dançando, me atirando aquele olhar, eu perco o rumo das coisas, não consigo disfarçar. Quando tu passa dançando, me atirando aquele olhar, eu perco o rumo das coisas, não consigo disfarçar. A menina dos teus olhos fica brincando comigo, e eu te olho carente, não sei se é prêmio ou castigo. E eu te olho carente, não sei se é prêmio ou castigo. Quando tu passa dançando, fica brincando comigo. Quando tu passa dançando, fica brincando comigo. Não sei se chego e te falo, ou se deixo pra depois, pra não quebrar o encanto desse olhar de nós dois. Não sei se chego e te falo, ou se deixo pra depois, pra não quebrar o encanto deste olhar de nós dois. Passa dançando, me atirando aquele olhar, eu perco o rumo das coisas, não consigo disfarçar. Quando tu passa dançando, me atirando aquele olhar, eu perco o rumo das coisas, não consigo disfarçar. A menina dos teus olhos fica brincando comigo, e eu te olho carente, não sei se é prêmio ou castigo. E eu te olho carente, não sei se é prêmio ou castigo. Quando tu passa dançando, fica brincando comigo. Quando tu passa dançando e fica brincando comigo. Não sei se chego e te falo, ou se deixo pra depois, pra não quebrar o encanto esse olhar de nós dois. Não sei se chego e te falo, ou se deixo pra depois, pra não quebrar o encanto desse olhar de nós dois. Mais sucesso! Rádio Entre Rios. Dancei de primeira, volteando na sala, e as franjas do palo escondendo a menina. Quem cuida o que é seu não pede emprestado, quem é descuidado a sorte termina. É lindo o retoço, tratado a capricho, aumenta o cambicho, aquece o achego, tropeia no peito como um redomão, e acaba em paixão no calor do pelego. Uma marca bem mina atiça os ganso, mas eu não me canso e cuido que é meu. Quem sabe da vida conhece os atalhos e apaga o borralho se a água ferveu. Por isso eu danço com a China apertada, não olha pra nada e nem pra ninguém. Não quero levar uma bola nas costas, quem cuida o que gosta conserva o que tem. Gaiteiro, interte esta gente, que eu vou fugir do salão. Arrastar a minha prenda pra longe dos gavião. Perfume de China atiça os gansos, mas eu não me canso e cuido que é meu. Quem sabe da vida conhece os atalhos e apaga o borralho se a água ferveu. Por isso que eu danço com a China apertada, não olha pra nada e nem pra ninguém. Não quero levar uma bola nas costas, quem cuida que gosta conserva. É, muito bem, tá aí o sucesso dos mirins, Bola nas Costas aqui na programação. Ouvimos também o Adair de Freitas, do Baile de Rancho. Vem aí o nosso Alô Rural. Já já, hein? Eu volto já. O programa Amanhecer na Querência volta já. Rádio Entre Rios Limitada. ZYO 624, 97.7 MHz. 97.7. A sintonia mais nobre. Alô, amigo do campo. Ouça agora. Alô. Alô. Rural. Te deixando bem informado. Alô. Alô Rural. Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Ricarte e está começando o Alô Rural. Aqui a gente te atualiza do que está acontecendo no mundo do agro. Vamos às informações? Alô, Alô Rural. As informações para o amigo do campo. O prato feito do brasileiro está mudando. O consumo de arroz caiu pesado no país, mostrando que o nosso jeito de comer já não é mais o mesmo. O grão, que sempre foi a base da nossa mesa, vem perdendo feio para outras opções, obrigando o setor a correr atrás do prejuízo. Agora, produtores e indústrias lutam para reconquistar seu espaço enquanto o brasileiro redefine o que coloca no prato. Alô Rural. O Brasil acaba de dar um passo histórico ao inaugurar a primeira usina do mundo que produz etanol de soja em escala industrial, reforçando nosso papel de líder global em biocombustíveis. A novidade é um golaço para o meio ambiente, reduz as emissões de carbono e ajuda o país a bater as metas de sustentabilidade do Renova Bio. Além de agregar valor ao grão, o projeto abre portas para novos mercados e coloca o agronegócio brasileiro na vitrine da inovação energética mundial. Alô, Rural. O Paraná segue imbatível como o maior produtor de tilápia do Brasil em 2025, garantindo o topo do ranking nacional da aquicultura. Logo atrás, São Paulo e Minas Gerais fecham o pódio, mas quem surpreendeu foi o Maranhão, registrando o maior salto de crescimento entre os grandes produtores. O setor de peixes não para de crescer, provando que a tilápia virou peça-chave para a economia do campo e para a força do agronegócio brasileiro. Por enquanto é isso, chegamos ao final do Alô Rural, sempre te atualizando de tudo o que acontece no mundo do agro. Obrigado, até a próxima, tchau. Esse foi o Alô Rural. Alô. As informações pro nosso amigo do campo. Alô Rural, até a próxima. A Benat Agronegócio e Casa Veterinária é a parceira certa do produtor rural. Conta com a linha completa em nutrição bovina e é distribuidora exclusiva dos minerais do grupo Agility para toda a região.

bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Não adianta, não tem jeito. Do Aureliano, bem no jeito do Noel. Cidade na Campanha, Silvia Amanhecer na Querência. É nesse toque do batuque na sanfona, é o carona, vou pra sala chacoalhar. Tira medo daqui a pouco de zoeira, passou nessa maneira, ninguém vai me segurar. Vai, tchau! Pega o carona, vou pra sala chacoalhar. Vira a mesa, quebra o copo, que zoeira. Sou nessa maneira, ninguém vai me segurar. É nesse toque do batuque da sanfona. Pega o carona, vou pra sala chacoalhar. Vira a mesa, quebra o copo, que zoeira. Sou nessa maneira, ninguém vai me segurar. Puxa a sanfona que incendeia, tá faltando espaço pra dançar. Chega a cerveja que tá cheia, mas que calor danado, mas que bom que dá. Nessa batucada todo mundo enloca, todo mundo gosta, todo mundo quer. É só uma moda, o sanfoneiro toca, sopa batuque no gingado das mulheres. É nesse toque do batuque da sanfona, pego carona, vou pra sala chacoalhar. Vira a mesa, quebra o copo, que zoeira, eu sou dessa maneira, ninguém vai me segurar. É nesse toque do batuque da sanfona, pego carona, vou pra sala chacoalhar. Vira a mesa, quebra o copo, que zoeira, eu sou dessa maneira, ninguém vai me segurar. Vira a mesa, quebra o copo, que zoeira. Eu sou nessa maneira, ninguém vai me segurar. É nesse toque do batuque da sanfona. Pega o carona, vou pra sala chacoalhar. Vira a mesa, quebra o copo, que zoeira. Eu sou nessa maneira, ninguém vai me segurar. Puxa a sanfona que incendeia, tá faltando espaço pra dançar. Seca a cerveja que tá cheia, mas que calor danado, mas que bom que dá. Nessa batucada todo mundo enloca, todo mundo gosta, todo mundo quer. Essa é uma moda, seu foneiro toca, seu babatuque no gingado das mulheres. É nesse toque do batuque na sanfona, pega o carona, vou pra sala chacoalhar. Mira a mesa, quebra o copo, que zoeira, passou nessa maneira, ninguém vai me segurar. É nesse toque do batuque na sanfona, pega o carona, vou pra sala chacoalhar. Mira a mesa, quebra o copo, que zoeira, passou nessa maneira, ninguém vai me segurar. Mira a mesa, quebra o copo, que zoeira. Passou nessa maneira, ninguém vai me segurar. É nesse toque do batuque da sanfona. Pega o carona, vou pra sala chacoalhar. Mira a mesa, quebra o copo, que zoeira. Passou dessa maneira, ninguém vai me segurar. O programa Amanhecer na Querência volta já. Aqui é na Castela, é hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. Sicredi Poupança é premiada, pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. São mais de 600 ganhadores, 5 milhões em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitido pela Ricardo Capitalização. Consulte os meus processos e mais informações em regulamento em www.poupancapremiadascred.com.br. Amigo produtor, aqui na Peron Agronegócios, além de oferecer armazenagem de qualidade, você pode adquirir direto em nossa loja uma variedade de produtos essenciais. Temos farelo de trigo, farelo de soja, sal mineral, milho, quirela e muitos outros insumos para atender às necessidades do amigo produtor. Oferecemos preços justos e entrega na sua propriedade, garantindo praticidade e economia para você. Peron Agronegócios, cultivando parcerias e fortalecendo raízes. Visite nossa loja e confira. Chegou o Carticure. Imagine você livre das dores no joelho, coluna e articulações. Tem gente que parou de brincar com os netos, cuidar da horta ou até dançar. Tudo por causa da dor. Mas isso pode mudar com Carticure. Ele auxilia no combate à artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores crônicas, inflamações e dores lombares. Ajuda na flexibilidade das articulações, nas cãibras, na fadiga muscular e no bem-estar do corpo. A venda nas melhores farmácias de Santo Antônio do Sudoeste, Pranchita, Barracão e Dionísio Cerqueira. Bom dia! Na cidade, na campanha, se houve amanhecer na querência. Pois bem, por aqui 7 horas com 24 minutos, 7h24 aqui na programação do nosso Amanhecer da Querência. É, gente, até as 8 da manhã estamos juntos e misturados por aqui, né? Levando a marca Galdéria, boa música sertaneja também, aqui na programação da Entre Rios. Hã? Como é que foi o jogo de ontem, o Palmeiras? O Palmeiras jogou ontem, né? Hã? Palmeiras jogou ontem, eu acho, se eu não me engano, né? Palmeiras, os palmeirenses, meus amigos palmeirenses, aquele abraço especial, sempre ligado na programação. É vitória, né? Palmeiras 3-0 sobre o Jacuipense em sua arena na noite de quinta-feira. É pelo que campeonato mesmo? Hã? Ah, tá. É um ritmo de treino, né? Mas é a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, partida de ida da Copa do Brasil. Palmeiras venceu, então um abraço aos meus amigos palmeirenses. Tão feliz da vida, né? Sextou, meu amigo. Porca véi. Troquei meu cavalo baio e uns arreios que eu tinha por uma cordona velha, só pra tocar pras prendinhas. Cresci carpindo mandioca, dormindo pelas tafonas. Hoje eu lido no teclado da minha velha cordiona. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro. Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou. Gaiteiro, aonde o vento vai eu vou. O meu pai sempre dizia: o guri vai estudar, pois depois que eu me for, quem que vai te sustentar? Meu velho, fique tranquilo, teu filho hoje é um taita, pois ganho a vida com honra, abraçado na minha gaita. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro. Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou. Gaiteiro, aonde o vento vai eu vou. Conhece bem o meu toque, já me pediu uma gaita em vez de bola ou bodoque. Quero que cresça tocando por este Rio Grande inteiro. Vou lhe deixar de herança a tradição de gaiteiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado, um balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro. Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou. Gaiteiro, aonde o vento vai eu vou. Cidade na campanha, se houve amanhecer na querência. Professor da escola que ele tá querendo entrar. I love you. I love you. And you love me. And you love me. Isto eu cantava no tempo que era duri. I love you. I love you. And you love me. And you love me. Isto eu cantava no tempo que era duri. E voltei. I'm the one. Eu pipoca na guerra. Diga, não tem nem cuidar, cuidar, cuidar. Atracão em inglês aí, campeiro do Rio Grande, no ouvido das duri aí. Nós vamos ver o que é bom pra nós. E certa feita no rodeio lá em Barreto, para comer eu procurava algum galeto e umas querendo que eu desse a prova. Me cederam carne nova e eu já botei no espeto. Estão sem trago dia e noite, noite e dia. É na folia que eu não soube refugar. Lá nas barracas encontrei o que eu queria. É depois da montaria que a noite pega esquenta. I love you. And you love me. Isto eu cantava no tempo que era duri. I love you. And you love me. And you love me. Isto eu cantava no tempo que era duri. Lá vai. I'm the one. O programa Amanhecer na Querência volta já. A Rede Merlin Móveis e Eletros preparou para essa semana o mega feirão de estofados. Tem para todo gosto. Retráteis, reclináveis, 3 e 2 lugares, estofados de canto, várias marcas e modelos para você aproveitar. E só essa semana você paga em até 24 vezes. Isso mesmo, 24 vezes com a primeira parcela direto para junho. É direto para 60 dias. Assim fica fácil demais. Mega feirão de estofados Rede Merlin Móveis e Eletros. Aproveite, só até sábado. É na Merlin. Dale, dale, dale, vem pra cá comprar. Dale, dale, dale, seu bolso vai gostar. Dale, dale, dale, vem se surpreender. Aqui no Dale é fácil de viver. Promoção que nunca para, tem oferta de montão. No Dale Supermercado é pura satisfação. Dale, dale, dale, o melhor pra você. Dale, dale, dale, pode crer, é perfeito. Dale, dale, dale, queremos você 100% satisfeito. A American Sul é referência em materiais escolares e escritório e também em artigos esportivos. Linha de bolas Penalti Cajiva. Redes para futebol, futsal e vôlei. Acessórios para ping-pong, badminton, bets e outros. Além de jogos educativos e pedagógicos. E tem mais. Uma linha completa de artigos para festas infantis para deixar qualquer comemoração ainda mais especial. Tudo isso com atendimento de qualidade e aquele bom preço que só a American Sul tem. Visite na rua Dom Pedro I, próximas lojas Becker. Ou ligue 3563-1014. American Sul. Tradição, variedade e qualidade em um só lugar. A música chucra dos pampas. No Amanhecer na Querência. Muito bem, tá aí 7 horas com 37 minutos. Vamos em frente, meu amigo. A lua lá no céu, teus cabelos pelo ar, feito as estrelas, são seus olhos a brilhar. A noite vai, o dia vem, eu lembro de você. Basta acreditar e ver, o que é fácil de entender. Como eu te amo, como eu te adoro, não consigo esquecer o seu olhar. Como eu te amo, como